negra gigante. Em você, descendente de zumbi, Abu Jamal, Afni Shakur, Mariana Crioula, tribo Zulu, que não se entregou, Manuel Gongo, Haile Selassie, o leão conquistador. Nosso povo não enxerga nosso sangue nas favelas, a essência negra, a luta de Nelson Mandela. Como Bush não acreditaram na sua visão, Joana, que foi